Trip 5216, chama agora, Cogino. Dá presente, voa direto, Conde. Dá presente, voa Conde, Trip 5216. Papa Tango, Oscar Golf Sierra, chama agora a torre 118, décima meia dúzia, tem um bom pouso. 18,6, muito grato, boa noite. Salvador, boa noite, é o Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, continua a aproximação, reporte visual. Tá visual, agora duas milhas para Simbra, após Simbra, precisa e modifica com a base pela direita da 17. Ok, está autorizado para a base direita, agora mantenha a velocidade, 20 redução, ok? Para prosseguir base curta, reporte na final. Golf Sierra, vai reportar na final curta da 17, Golf Sierra. Sim, autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro 1014. Azul 4070, desça para 6 mil pés, altímetro 1014. Salvador, clear to clear for ILS runway 10, Ocean 6310. Ocean 6310, you are clear now. Descent to 2000 feet, of them 7104. Report established on local ILS course. Macau, you are established. Runway 10 ILS approach, Ocean 6310. Azul 4070, solicita descida 2000. Azul 4070, tráfego 12 horas, 4 milhas, rumo norte, passando 4.700 pés, antes de para 4 mil pés, Charlie 402, desce até 6 mil pés. Desce até 6 mil, Azul 4070, se enche o tráfego procurando. Para 9 mil, tá 3662. TAM 3662, autorizado, nível 070. 070, mesmo. TAM 3561, chama agora o Centro Recife. 1260, alterna 128.8. 260288, obrigado. Boa noite, do Babacano, Romeu Gomes Vitor, tá feita a informação, isso, do Pão de Aldecida. Base para a final da 2, da 1 do 7. Autorizado pouso, Sierra, vento 130, grau meia dúzia mais. Sierra, limpe pouso. Zero azul. Papatango, Romeu, Golf Vitor, acionando identificação. Pronto para decolagem. Quer decolar imediato? Afirmativo. Romeu, Golf Vitor. Papatango, Romeu, Golf Vitor, controle Salvador, acionando identificação. Vai bem, Vitor. Azul 4070, autorizado a final do procedimento ILS com seu Y0. Desça para 2 mil pés, altímetro no 014, reporte estabilizado. Azul 4070, desce para 2 mil, informaremos, estabilizado. Recife, boa noite, é o Gol no 404, dirigindo 160 para 150. Aguarde. Papatango Oscar, Papa Golf, curva direita para 055, limite a radial 290 de Salvador, desça para 3 mil pés, altímetro no 014. Ok, 0553 mil pés, limite radial 290. TAM 3662, atração para sequenciamento, curva esquerda para 035, limite radial 300 T Salvador, reautorizado, descida para 4 mil pés, altímetro 1014. Esquerda 035, 4 mil, 1014. Established on ILS approach, runway 10, Chanel 6310. Ocean has 6310, complete ILS final approach and contact tower 118.6. Medical tower 186, thank you, have a good night. Salvador, boa noite, é o Gol no 404, atingiu 150. Gol no 404, controle Salvador, acena identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. Altímetro 1014, descendo aos 050, 1404, chegada mar. Estranho, Romeu Golfo Vito, no ponto ao descido. Papatango Romeu Golfo Vito, desça ao nível 070 na chegada Aman, altímetro 1014. 070 na Aman, dá presente aí da modificação, se possível, dá presente na pula da rodatória. Papatango Romeu Golfo Vito, voo instrumento cancelado aos 2225, desça para altitude circuito de tráfego, mantendo separação visual com o solo, dá presente, voa direto à rotatória. Positivo, Romeu Golfo Vito, todos lá da altitude até a altitude de tráfego, a prova da rotatória. Oi, Salvador, muito boa noite, Web 5836, transfere, vai cruzar 2000, acelerando para 330. Objeto 5836, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 na saída Apuca Transição Caju. Apuca Transição Aracaju subindo por 330, Web 5836. 25. Papatango Oscar Papagolf, desça para 2000 pés, altímetro 1014, para o localizador, direita proa 135, repórter estabilizado. Direita para 135, para 2000 pés, vai chamar estabilizado. TAM 3062, desça para 31 pés, altímetro 1014, reduz a velocidade 1.80 nós, aguardando o vetor para o localizador. Tente para 3000, no 0.4, 189, reduzindo para o localizador. Papatango, Oscar, Papagolf, tráfego sobrecendo na aproximação, 5 milhas, Embraer 190, NC redução para aproximação. Azul 4070, estabilizado em LS. Azul 4070, torre 118, decimal 612. 18,6, boa. No 404, reautorizado 4000 pés, altímetro 1014, reduz a velocidade 2209. 4000 pés, 2209, 1104. TAM 3062 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, altímetro 1014. Direita 070, 2000, reporte estabilizado. TAM 3062. That's 28, lift to the right and call 1219. Left to the right, 12219, Ocean Essex 310. Por gentileza, Boss, onde podemos voar Alfa Romeo 361 ou não? Gente. 59 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível 130. Chama o controle Aracaju 120, decimal 3. 1203, uma boa noite, bom trabalho. Um bom voo. Ground, good evening, this is Ocean Essex 310, runway vacated. Ocean Essex 310, taxi via Alpha, report before Juliet. Clear via Alpha, and I call you back before Juliet, Ocean Essex 310. Torre, Oscar, Papagolf. Azul 4070, controle. Papagolf, continua a aproximação, reporte, sim, branco. Azul 4070, livre pouso, vento 1,60 graus, 8 mais. Livre pouso, pista no zero, azul 4070. 00T Salvador. Desça para 3 mil pés, altímetro 104. 3015, limite radial 300 Salvador. Descendo para 3 mil pés, no 404. Semana foi o WebJet 5827, Galeão 340. Próximo. Autorizado Galeão, nível 340, pela Upper Mystic 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199.8, aciona 5476. Oi, ok, então mais próximo, as 3 milhas, está autorizado para final, reporte. Ok. Evite muita redução, Jura, pelo devido tráfego da nossa sequência, aí está 10 milhas atrás, ok? Ok. WebJet 5827. Pronto. Chegada Mari, da presente por direto ITAP, chame pronto para a descida, altímetro 104. ITAP, dá no ponto ideal, Lima, quilos do Lula. Desça para 3 mil pés, altímetro 104. 3.104. Passarinho 2224, ali é manter no zero. Ali manter no zero, 2224. Gol no 404, reduz a velocidade 2009. 2009, no 404. Quatro zero sete zero, solos 3-1 no direito, 1-2-1-9 solo. 1-9-4-0-7-0. Passou Fibra, o Papagolfo, já curvando à esquerda. Estimativo, faça a base curta e chame na final. Opa. Aí 2224, livre pouso, 140 graus, 62 anéis. Direita 070, vai portar estabilizado no 404. 0, livrar o pista na Foxtrot. 4070, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette, 4070. Jet 5836, chama agora o centro Recife, 125.45, alternando 126.85. 2545-2685 para 5836 até o retorno. Até. Patango Romeu Golf Vito, para evitar hortas. Sob a rotatória para pouso na pista no CEF, reduz a velocidade 1.70 mais. Sim, reduzindo agora 1.70 mais, o Vitor. 50, informação WISC, aprovação Fortaleza. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, pela Upper Zulu 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 199.8, aciona 5470. 3858, foi aprovado 370, Upper Zulu 19 para Fortaleza. Perfil inicial é a Momo Froti, 7198, 5470, posicionar 7. Fechamento correto, chame na posição 07 para pushback, acionamento, então 3858. 50. Três meio, meia dois, torre 118, décimo meia dúzia. Boa, até daqui a pouco. Certo. Do 4070, ingressa via Juliette para o 08. Portão 08, 4070. Boa. no 404, está habilitado, está final. Gol 1404, reduza para a velocidade de aproximação, aguardando transferência para a torre. Tenta para a torre, rapaz. 662, check trend, pouso bicho no zero, vento 140 graus, 612 reais. Tem embaixada travada, tá? 3662. Patango Romeu Golfe Vito completa a redução para aproximação. Reporte visual com a cabeceira da pista 17. Positivo, já está visual aqui, meu irmão. Então chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 162, muito obrigado, amigo. Bom final de semana. Igualmente. Sim. Muito boa noite do Babatango Romeu Golfe Vito. Golfe Vito, prossiga. Ok, transferência para a torre, está visual com tráfego na final 90, na prova rotatória. No momento agora 5 milhas dela. Tá ok, reduza na aproximação e reporte passando rotatória para a final do 7. Vito. Positivo, vai aportar. O 404, torre 118, decimal medusa. 1862, obrigado. Boa noite, o gol no 404, baixado, travado no final. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo a autorização no 404. Solos 38121 lá no solo. 3662. Solo 3662. Solo 3662, táxi Alfa Índia para o 03. Alfa Índia 03. Ah, autorizado o final do 07, aguardando a autorização de pouso. Autorizado final da passagem, aguardando o Romeu Golfe Vito. 404, livre pouso, 1-40 graus, 5 nós. Livre pouso, 404. Papatango Lima, Kilo Zulu, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limite ao localizador. Esquerda 035, limite ao localizador, Lima, Kilo Zulu. Não, 97, baixar travado, o Romeu Golfe Vito. Golfe Vitor, o vento 1-40 graus, 612 nós, tem livre pouso, bicho no 7, Vitor. Já do pouso 1-7, Vitor. 98 para o localizador, com Golfo à esquerda para o 055, repórter estabilizado, desça para 2 mil pés, altímetro no 014. Para o localizador, na proa é o 055, 2014, chamada estabilizado, gol 1398. Solas 40, direito 219, solo. Direito 219, 404. Logo no 404, Ivana. Sendo 4, táxi Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette no 404. Controle Salvador, passarei 2224. Passarei 2224, chama o centro Recife. 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 2545 268, passarei 2224. Só no 863190. Xané 6310, Recife, nível 350, informação X-Ray, pronto na copa? Positivo, ciente da X-Ray 350, vamos lá. Autorizado Recife, nível 350, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 8, aciona 5465. Positivo, é 350, Upper Whisky 58 para Recife. Após decolagem da 10, esquerda, Puca, Aracaju. Controle 119 decimal 8, transponder 5465. Poxa, 6310. Protejamento correto, chame pronto, pushback, sonamento, chame 6310. Obrigado. O controle é 19.8 mesmo, né? No ATIS está 19.35. Afirmativo, 19.8. Ok, obrigado. Salve Salvador, boa noite. Força aérea no 443. Quilo Zulu, para o localizador, direita proa 060, repórter estabilizado. Direita 060, vai acusar estabilizado Lima, Quilo Zulu. Tal nível 150, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde. Controle 119 decimal 8, aciona 5475. Natal, nível 150, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 5475, Força Aérea no 443. Planejamento correto, chame pronto para acionamento, Força Aérea no 443, confirmando o pátio militar? Afirmo. Sim. Solo voo 404, da Juliette. Pátio Aéreo 4, ingresso Juliette para o 05. Boa noite, 404, Juliette para o 05. Juliette para 05, voo 1404. Webjet 5827, portão no 0, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 4. Papatango Lima, aquilo Zulu, desça para 2, ao pé, altímetro no 0, no 4. 2001 no 01, no 4, Lima, aquilo Zulu. Adiciona 443. 443, confirme POB? 02. 02, ciente, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. Chame no ponto de espera da hotel, torre 118, decimal 612, ajuste no 04. Força aérea no 443. Vamos lá, no 443, para espera do hotel, a torre 23. Sério no 443, na escuta? Só confirmando, decola da interseção, a partir da interseção ou da cabeceira no zero? Identificação, desça ao nível 050, na chegada amarela, altímetro no 04. Controle, economia 04. Gol número 04, aciona identificação, desça ao nível 050, na chegada amarela, altímetro no 014. 050 na Mari, dá pra gente travar na etapa, efetuou o desvio da esquerda da rota. Salvador, esse é o Chané 63, 123, está em descida para o nível 140 com informação X-ray. Ocean M3, 13, acima identificação, desça ao nível 050 na chegada Ponce, altímetro no 014. 050, comei 14 na Ponce, 63, 13. Estabiliza localizador, Campo à Vista, Gol 398. Gol no 398, torre 118, décimo 612. 118, 612, chamar a torre, Gol 398. 8, décimo 612, ajuste no 014, bom jogo. 014, atualizado, Juliette, Alfa, ponto 0, 18, obrigado, bom trabalho a todos. Lima, aquilo, Zulu. Zulu, é o gol 398. 398, cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, 8 nós. Livre pouso, nano 0, está embaixo, bem travado, gol 398. Salvador, boa noite novamente, azul 4071. Azul 4071, boa noite. Campinas, nível 360, informação a Yankee, aguarde para a cópia. Essa escuta.